Voo 1995, redução para 229. Confirmando 2209, Zona 995. Afirmativo. No 795, acione identificação, desse mantenha 4 mil pés, chegada Bonf, ajuste de altímetro no 017. No 804, me informa estabilizada, a torre nos informa que tem chuva leve sobre o aeródromo. Joia, falta mais estabilizada que você tem essa chuva leve. Gol 1995, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro na 097. Informe final LSX-Way, Gol 1995. Passando 2000 na 097, levantar a bola 995. TAN 3597, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro na 097. TAN 3597. 3000, ajuste 1097. Sede, completo sinal, chame torre, 118, decimal, 95. Completando o procedimento, 2895. Até já. ou 1995, completo sinal do procedimento, chame Torre Salvador na frequência 118.95, gol 1995. 1895, hora 995, estabilizado LS. 3597, desça para 2 mil pés, ajuste o metrô no 097, informe estabilizado. 2010, 1017, é para trás estabilizar, 3597. Estabilizando o localizador da 3597. Centro completo sinal, chame Torre 118.95. 118.95, obrigado. Gol no 715, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 097, informe sinal do procedimento LS, X-ray, pista no 0. 2017, reportando no 03, gol no 097. 1897, acendo identificação, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro no 018, chegada a Bonf. 7, completo final, chame torre 118, 95.